Music Ground Podcast. Empty as dust, the damage. Saudações federadas, a galera do metal! Eu sou o Metal Federation, trazendo de volta pra vocês o edição especial Windowar com comentários de Prince Diamond. E volto com muito orgulho pra essa nova edição especial. Afinal, hoje vai rolar Trash! Trashão oitentista! Na introdução, vocês curtiram Ride the Lightning, de um tempo perdido e distante em que o Metallica ainda era o Metallica. Os caras avacalharam geral. Dá até pra fazer a divisão perfeita. Metallica pré-Black Album e Metallica pós-Black Album. Se bem que eu gosto de algumas músicas. Mas é claro, ele é o exato meio termo entre o bom Metallica e o que veio depois. É lógico que teriam músicas boas e músicas ruins. Tá, eu gosto de interceder, mas vai. Pô, cara, a gente tá aqui pra meter o pau no Metallica pra ouvir Trash. Então vamos destruir o alemão? Vamos lá, Destruction, Creator e Sodom. mais pura pancadaria germânica. Tivemos aí o Destruction com Bestial Invasion do álbum Infernal Overkill. Porém, essa versão aí é do recente Thrash Anthems, da regravação de antigos sucessos da banda. Creator mandando a faixa título do álbum Pleasure to Kill, e o Sodom com Remember the Fallen do Agent Orange. Meu amigo Prince Diamond, conta pra gente como é que andam essas bandas atualmente. O Destruction recentemente lançou Devolution. Aliás, cara, eu perdi várias horas de navegação caçando esse álbum na net pra postar no MG sem voiceover. Contudo, eu não fui capaz de achar. Ainda bem que alguém achou aí, que eu não me lembro agora quem, e postou pra gente no MG. Tá, voltando às outras bandas, o Creator mudou um pouco seu estilo e não toca mais esse thrash visceral de antes. Quanto ao Sodom, Titio Tom Angel Reaper continua mandando ver, tanto que eles estiveram recentemente no Brasil. E temos aí a péssima notícia: morreu o baterista original da banda, Chris Witch Hunter. Cara, eu sou fã do Tom Angel Reaper. Vamos fazer um especial só dele um dia desse, viu? Agora, atravessando o Atlântico e pousando na América do Norte, vamos com a trindade americana: Destinate, Slayer e Megadeth. Genesis, What You Preach to Testament, Angel of Death, The Slayer e Megadeth com Tornado of Souls. O Testament recentemente lançou um novo álbum, o Deformation of Damnation, onde Chuck Billy mostrou mais uma vez porque é considerado um dos maiores vocalistas da atualidade. O Slayer, desde o Christ Illusion, o Kerry King tá meio paradão. Já o Megadeth ultimamente esteve aqui na terrinha. Inclusive teve a gente aqui do MG que esteve no show, né, Dona Loma? Bom, vamos parar de falar e escutar música, vai! E agora vamos com duas bandas americanas que, apesar de não fazerem parte da trindade do thrash, tem seu lugar ao sol. É, nem só de gigantes vive o thrash, né? Temos também os que são apenas grandes, Êxodos e Anthrax pra vocês! time for your medication, Mr. Brown. Prince Diamond, quem é que a gente ouviu agora? The Toxic Waltz, música que Gary Holt, guitarrista do Exodus, disse definir sua carreira. E Madhouse, que é, na minha opinião, a melhor música do Anthrax. Agora nós vamos tocar a primeira banda de thrash que eu, Metal Federation, ouvi. E que por isso eu adoro da música que está tocando no fundo, Victory Gate. Pantera! Pena que acabou com a morte do guitarrista Dimebag Darrell, considerado até hoje uma das maiores perdas para o metal mundial. Já que nós ficamos devendo em junho o especial Megadeth, a gente mandou pra vocês outro pedido da Steamwolf, o Trashão Oitentista. Eu termino por aqui e deixo vocês ao som de Cowboys from Hell, na expectativa da próxima edição especial. So well, my friend, you see.